desigualdade, né? Quando a gente começa a considerar a desigualdade, a gente começa a se questionar sobre a religiosidade, sobre Deus. É uma das primeiras perguntas que a gente faz é como é que se manifesta a questão de Deus com tanta diferença que existe ao nosso redor. E a gente começa a questionar, então a gente começa a buscar algumas respostas e em cima disso a gente vai ampliando então o conhecimento da gente. Na revista Espírita Reformadora, agora de agosto, mês passado, ela tem um artigo que fala sobre desigualdade social. E ela cita alguns dados de estatística, como, por exemplo, essa questão da riqueza, da distribuição da riqueza material no mundo. Esses dados são do ano passado, do Fórum Econômico Mundial, que é feito todos os anos na Suíça, onde os países mais ricos se reúnem para discutir, entre outras coisas, essa questão da desigualdade, porque eles têm interesse, obviamente, em que isso chegue até um ponto, mas não um ponto em que incomode a eles. Então eles tratam e vão monitorando isso. E dessas informações que saem, então foi divulgado que realmente 1% das pessoas mais ricas do mundo, 1% apenas, elas detêm quase 50% do PIB do mundo. E 80% da população, 80% da população divide apenas 5,5% dessa mesma riqueza. Então, são extremos bastante opostos. Ainda nessa questão da fome, da divisão também do alimento, nesse mesmo fórum eles nos dizem que uma em cada 9 pessoas passa fome no mundo e mais de 1 bilhão de pessoas ganham menos de $1,25 por dia. Isso dá em torno de R$5 para nós. Então, como que nós conseguiríamos viver com R$5 por dia, tendo que nos alimentarmos, morarmos, nos vestirmos, e se a gente ficar doente, então, nem se fala. Uma em cada 9 pessoas, isso é mais de 10% da população do planeta. E como eu disse no início, essa questão da desigualdade, ela nos chama à reflexão. Foi Deus quem criou a desigualdade? Não, né? Não a desigualdade como a gente está vendo. A gente sabe que por vários motivos, entre eles as nossas vivências anteriores, nós quando reencarnamos novamente, nós muitas vezes pedimos algumas provas, como por exemplo, afastarmos da questão da riqueza, que muito facilmente ela faz com que a gente se perca. Então, a questão de vir numa situação menos favorecida financeiramente, ela pode ter sido assim por nós escolhida. Além de outras situações, como o próprio uso em outras existências. Como é que nós nos lidamos com essas questões em outras oportunidades que nós talvez tivéssemos esse recurso à nossa disposição. Então, a desigualdade social é obra do homem e não de Deus. E quando a gente percebe essa desigualdade tão próxima de nós, nós vivemos aqui numa cidade em que todos falam que aqui a qualidade de vida é boa, que a renda per capita é boa, que temos padrões altos em todos os sentidos, comparando com o resto do mundo. Mas aqui também a gente consegue perceber que existem pessoas em situações inferiores à nossa, em desigualdade, proporcionalmente comparando, bem maiores. De que maneira que a gente interpreta isso e como que a gente se posiciona perante isso? Não adianta a gente apenas saber que toda essa questão ela é fruto das reencarnações, é das leis de causa e efeito, que aquela pessoa ela está realmente vivenciando aquilo porque ela precisa. Isso é uma parte da história. Mas qual é a nossa relação com essa história? Por que que nós estamos próximos disso? O que que nós temos que aprender? Ou o que que nós temos que despreender de nós para que a gente consiga tornar essa desigualdade menor do que ela é? Qual é a nossa participação nisso? A gente se pergunta, né? O que que eu posso fazer? Nós temos campanhas durante o ano todo, campanha do agasalho, a campanha de alimento, a campanha de brinquedo, que elas surgem para tentar diminuir essa questão de desigualdade. Elas surgem para que aqueles que podem, então, possam ajudar, possam realmente chegar até aqueles que estão em situação precária e diminuir um pouco esse sofrimento. Aqui, extraído do jornal da Zero Hora, do dia 1 de setembro, da coluna do Davi Coimbra, um único trecho da coluna dele, ele falava sobre maldições, pessoas malditas, e ele cita um filósofo que viveu no final dos anos de 1700, que dizia: o ser humano só se sublima quando sente compaixão. E ele só sente compaixão quando ele se coloca no lugar do outro. E quando a gente tem na nossa frente essas situações que a gente está tratando, nada melhor do que a gente realmente se colocar no lugar dessas pessoas para poder sentir o que elas estão passando e precisando. Para que a gente consiga, então, como ele diz, sublimar aquele espírito, aquela alma que existe dentro de cada um e que a gente tenha, através da compaixão, então, essa equiparação com aquela outra pessoa. A gente consiga, então, olhar os outros como alguém realmente igual a nós. Que a gente fala muito nisso, né? Devemos fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. E a gente tem que insistir sempre nessas questões filosóficas para que elas se tornem questões de vivência. Que a gente consiga trazer isso para o nosso dia a dia. Que a gente consiga fazer com que isso se torne um hábito. Primeiramente nessa questão de perceber até o ponto de conseguir exercitar isso realmente. Aqui nesse outro livro, livro do Gasparetto, que não conhece, é o Filho da Zíbia, o nome do livro é Faça Dar Certo. E em algumas passagens aqui do livro, tem uma questão que ele fala sobre essa questão da desigualdade, e ele coloca o seguinte: suponha que a gente conseguisse, de uma forma que é um pensamento utópico, né? Que a gente conseguisse distribuir toda a riqueza para todos os seres que habitam o planeta. Acabaria essa desigualdade. Quanto tempo isso permaneceria? Por quanto tempo essa igualdade ela se manteria? Que a gente está sempre tratando isso, né? Ele tem que os movimentos políticos, sociais, querem trazer a questão igualitária. Isso não se sustentaria por muito tempo, pelo simples motivo de que cada pessoa, cada indivíduo, tem as suas experiências, as suas habilidades para lidar com essas questões. Cada um disporia dos bens, como dispõe até hoje, da sua maneira. Aqueles cujas habilidades são maiores, pelos motivos que elas mesmas angariaram através dos tempos, elas teriam mais facilidade e provavelmente, como diz lá na nossa parábola dos talentos, elas fariam com que aquilo que elas têm se multiplicasse. E aqueles que talvez não tenham a mesma habilidade, que tenham ainda, de repente, o receio de como dispor, provavelmente perderiam e voltariam à mesma situação que viviam. Então, até o próprio Evangelho fala sobre isso, né? Ele diz, não é possível essa igualdade, pois as diversidades das faculdades e os caracteres são diferentes. A gente não conseguiria realmente ganhar essas coisas, vamos dizer assim, de graça. Por isso que se diz sempre, né? Nós temos é que aprender a fazer e não simplesmente querer ganhar, querer receber. Nós temos que criar em nós os mecanismos de inteligência, de trabalho, para conseguir com que as coisas fluam ao nosso redor, seja ela no sentido material ou principalmente no sentido espiritual, que a gente consiga, como ser humano que vive nesse meio material, evoluir tanto nessa questão física quanto na questão do espírito, que são as provas que nós temos até hoje e que nós estamos lidando e aprendendo com elas para poder realmente dizer que a gente está aprendendo. Então ele coloca nesse livro também, bem interessante, faça dar certo. Ele diz que 100% das coisas que acontecem são obra individual de cada um de nós. São as nossas escolhas que abrem as portas daquilo que a gente vai encontrar ali adiante. Então, que não adianta. A gente tem várias situações na casa da gente, sendo filho ou sendo pai, a gente pode perceber isso, que se o nosso pai nos dá alguma coisa de forma muito fácil, a gente acaba não cuidando. Se a gente dá para o nosso filho da mesma forma, ele também não tem talvez o cuidado que ele teria se fosse alguma coisa que ele tivesse se esforçado para adquirir. A mesma coisa acontece na questão espiritual. A gente tem que lutar, compreender as coisas como elas são, para poder aprender a utilizar elas. Tem um capítulo aqui no livro dos Espíritos que fala só sobre igualdade. Capítulo 9, Lei de Igualdade, ele fala sobre vários tipos de igualdade. Igualdade natural, que é do nascimento, de aptidões sociais, das riquezas, provas de riqueza e miséria, que é bastante interessante para quem tiver interesse em olhar. Poucas páginas. E que ele vai nos contando, então, como é que essas coisas, o porquê que são e como é que acontece. Então, é mais um ponto de informação que a gente pode ter. E também, falando de desigualdade, a gente sabe que aqui no nosso, na nossa cidade, como eu disse, a coisa é mais parelha, né? Mas existem exemplos no mundo, fora, de pessoas que estão dedicando realmente o tempo delas, que é uma coisa extremamente importante, o tempo, né, que cada um tem, para tentar diminuir essa desigualdade dos outros. Um exemplo que eu até recebi hoje e me lembrei de trazer então é os Médicos Sem Fronteiras. São pessoas da área médica que atuam em qualquer lugar do mundo onde haja necessidade. E aqui pelo mapa em vermelho a gente pode ver onde são os lugares mais afetados. Basicamente África e Ásia, um pouco aqui das Américas também. Então o trabalho que eles fazem, né? O trabalho de levar recurso, principalmente recurso material, recurso de farmácia, através de remédios, roupas, para tentar curar algumas epidemias que surgem lá e que chegam até nós. Então, quando a gente pensa, às vezes, que o problema não é nosso, porque é longe, a gente acaba se deparando, às vezes, que a questão, quando a gente vê, está bem mais próximo de nós do que a gente imagina. Somos, sim, um mundo só e uma humanidade única, onde todos devemos aprender uns com os outros.